Aí mais uma que vem pra qualificar e mostrar a diferença, DJ. Menina Tora Remix. Aí por aqui tá DJ Wagner, o próprio original. Aí por aqui tá o cara que nunca fez um balai, Carcule. É nada, pensa no moído, hein, DJ. Aí tá eu, Emiliano e toda a rapaziada aqui, o povo que nunca tomou uma cápsula espacial, calcula. É a galera da saliva nuclear aí. Então, São Luís do Maranhão, Ilha do Arruel, que liga aí. 60 arroba no procedimento ali. Menina tora, e tora, e tora, e tora, tora, tora, e tora, e tora, e tora, tora, tora, e tora, e tora, e tora, tora, tora, e tora, e tora. Menina tora, e tora, e tora. Vai mais uma linda e bela versão pra galera aí, DJ Wagner. DJ Wagner e FH Pancadão mostrando isso as melhores. Os melhores lançamentos aí, DJ. Tem muita novidade por aqui, não vai caber no CDzão, mas mês que vem nós faz mais uma, não tem preguiça. Vamos nessa, Emiliano e seu FH Pancadão aí.